Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Nota 7 aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é domingo, estamos no dia 28 de agosto de 2011 e mais uma vez uma edição a dois. Hoje com Robert Miles e Jean-Michel Jarre. Ou melhor, Jean-Claude Michel Jarre. É este o seu nome original, mas depois reduziu então para Jean-Michel Jarre. Vamos ficar com dois temas de Robert Miles, mais dois de Jean-Michel Jarre. Primeiro, Robert Miles com Children e Fable. São as duas músicas que vamos ouvir, claro está, na onda do dance, era uma onda típica de Robert Miles, que, mesmo em termos cantados, já lançou um grande sucesso, One and One. Outros tantos, mas especialmente este foi talvez o maior sucesso, para além de Children, o imortalizado Children, que vamos agora ouvir e que abre mais uma edição, a 106ª de Nota 7. Thank you. Fable, música de Robert Miles, também uma das mais bem sucedidas deste grande nome da música. Vamos agora ficar com mais duas, mudando agora de autor. Jean-Michel Jarre começou a compor no ano de 1969. Já lá vão, portanto, 42 anos. E há novo álbum para ano 2011. Vamos ficar agora com dois temas: Magnetic Field, um tema que certamente conhecerá bem, e um outro que dá pelo nome de Oxygen. Aliás, Oxygen 1, ou Oxygen 1. Este tema foi composto na década de 70. Enfim, Jean-Michel Jarre no seu melhor, a fechar mais uma edição do nosso Nota 7. Já a seguir, chega mais uma contagem no Top Portugal, aqui no Canal 2 da Rádio Interweb. Fique bem, tenham uma boa tarde, voltamos a encontrar-nos no próximo sábado. Até lá!